Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo chegando. Que maravilha. Hoje é quinta-feira, pré-fim de semana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz. Estou aqui no estúdio e vou com certeza comandar o Central do Sertanejo dessa quinta-feira maravilhosa. Você que está aí do outro lado do rádio, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. De segunda a sexta-feira, a gente se liga no Central do Sertanejo, com certeza. Olha, o programa de hoje, eu quero começar super bem, mandando aquele abraço especial pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que tá aí do outro lado do rádio, né? Você que tá também na internet, você que tá aí no seu smartphone, aonde você estiver, ouvindo o Central do Sertanejo, obrigado pelo carinho de sempre. Quero mandar um abraço também pra toda a galera que tá sintonizada com a gente na sua rádio preferida, né? Ei, maravilha! Vou falar aí que enquanto muitas duplas estão fazendo grande sucesso, muitas duplas novas vêm chegando, outras vão encerrando, né? Emerson e Christian anunciam o fim da dupla. Na última quinta-feira chegou ao fim a dupla Emerson e Christian, natural de Conceição da Aparecida, no estado de Minas Gerais. A dupla com certeza fez muito sucesso e colecionou em 7 anos de carreira 4 CDs e um DVD totalmente bombásticos, né? Totalizando aí mais de 1.200 apresentações em todo o Brasil. Os queridinhos de Minas Gerais tiveram projeção nacional através da música Princesinha e Intimidade, além do projeto Machut, que com a canção criada a partir da mistura das duas canções pré-existentes. Normalmente, pela transposição do vocal de uma canção em cima da instrumental da outra. Mas que loucura isso aí, eu nunca vi esse negócio, não. Gostaríamos de agradecer o carinho e respeito de todo o público, amigos e contratantes que sempre apoiaram a dupla. Obrigado também aos nossos empresários, Everton Gaspar e Ronaldo Zauli, por tudo que fizeram para a nossa carreira chegar até aqui. Que Deus abençoe o nosso caminho. Emerson e Christian irão seguir os projetos paralelos, né? Tá aí então, né? Uma dupla que termina, né? Infelizmente, a vida é assim, né? Enquanto uns que iam terminar voltaram, outros que só têm 4 anos de sucesso estão aí encerrando a carreira. Mas não, isso acontece mesmo, né? Vamos com o nosso Central de Sertanejo, começando a sequência com Bruno e Marrone, aqui na número 1 do seu rádio. É o Central do Sertanejo no ar. Beijo gostoso me afasta e me arranha, mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida vai ser. Faz sentido.

Você tem vontade, sonhos e manias tão diferentes das minhas. E o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua. E quando tá dormindo eu tô na rua. E quem vê diz que não vai durar. Sonhos e manias tão diferentes das minhas. E o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua. E quando tá dormindo eu tô na rua. E quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz. Do sertanejo Marcos e Belucci. Tô feliz, marcando presença na sua quinta-feira pré-fim de semana. Eu desejo a todos uma quinta-feira maravilhosa. Que Deus possa estar junto com todos vocês, né, gente? Obrigado pela audiência mesmo, de todo o meu coração. Olha, a audiência tá lá em cima e nada disso aconteceria se não fosse vocês aí do outro lado do rádio, né? Eu aqui no estúdio fazendo essa seleção especial de músicas e você acompanhando a gente aí, dando essa audiência, fazendo que o Central do Sertanejo seja o líder de audiência, meu amigo, minha amiga. Isso é bom demais, né? Isso é maravilhoso. Mas o melhor de tudo é saber que você tá aí do outro lado do rádio, né? Com certeza. O nosso programa tá só começando. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio. Vamos aí que tem mais sucesso chegando agora. Fernando e Sorocaba, Anjo de Cabelos Longos. Se eu estivesse em um deserto, sozinho, com sede e com medo, você apareceria com um copo d'água e gelo. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida. Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem, como se você pudesse antecipar meus passos, entender meus medos, enfeitar meus sonhos. Porque eu me abrigo nos seus olhos, me encontro nos seus braços e protegido adormeço na sua paz. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo sobe, eu te amo. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida. Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Meu anjo de cabelos longos. Anjo de cabelos longos. Central do Sertanejo. É, não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio contra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Ah, ah. Fui pra balada e armei um piseiro. Beijei mais bocas que batom vermelho. Mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo. Enquanto eu acho que eu tô te esquecendo, ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora eu vou voltar pros meus amigos pra farra provar o meu motivo pra mudar. Acabou de acabar. Ah, beijei mais bocas que batom vermelho. Mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo. Enquanto eu acho que eu tô te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Faz o que quiser. Se me encontrar, fingir que não me viu. Deixa meu coração vazio. A música que você gosta de ouvir toca aqui no Central Sertanejo. tô no trabalho, pensamento em você. Tão desconcentrado, só penso em te ver. Pra onde quer que eu olhe, em cada canto você parece estar aqui. Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir. Tô ficando louco, tô perdendo a noção, eu nesse sufoco. Tô desconfiado que é paixão. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Tô no trabalho, pensamento em você. Tão desconcentrado, só penso em te ver. Pra onde quer que eu olhe, em cada canto você parece estar aqui. Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir. Tô ficando louco, tô perdendo a noção, eu nesse sufoco. Tô desconfiado que é paixão. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora. Vou correndo te encontrar. No caminho compro flores, nossa noite de amor. As flores vão testemunhar. Indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê. A noite se cala e o mundo todo para, só pra eu amar você. Central do Sertanejo. Pensei em nós dois, quis te ligar. Tive receio de incomodar. 3 da manhã, se eu não tentar, não vou saber. Eu em BH, ela em Natal. Chamou, chamou, caixa postal. Ela não viu, ou talvez não quis atender. Será que ela está zangada ou está arrumada pra sair pra noite? Eu estou com o pensamento longe. Ela pode estar deitada no sofá da sua casa, pensando em nós. Mas de repente a campainha toca. Tem alguém batendo na minha porta. É você, é você, dizendo que estava com saudade, que o celular não pegou na viagem. Está zangada ou está arrumada pra sair pra noite? Eu estou com pensamento longe. Ela pode estar deitada no sofá da sua casa, pensando em nós. Mas de repente a campainha toca e tem alguém batendo na minha porta. É você, é você. Dizendo que estava com saudade, que o celular não pegou na viagem. É você, é você. Mas de repente a campainha toca, tem alguém batendo na minha porta. É você, é você. Dizendo que estava com saudade, que o celular não pegou na viagem. É você. Ah, que bom que é você. Entra logo que o meu abraço tá querendo ser. Gustavo Mioto, no Central do Sertanejo, 3 da manhã. É sucesso, é Central do Sertanejo, é quinta-feira, é pré-fim de semana. Gente, o intervalo tá vindo aí, na volta tem muito mais sucessos, muito mais músicas, informações. É só você ficar ligadinho, ligadinha, no Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Eu vou, mas eu volto com mais Central do Sertanejo, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta na sua quinta-feira, trazendo pra você as melhores músicas de segunda a sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, né? Você sabe, tem aí no nosso segundo bloco uma grande recordação e também tem as 6 mais tocadas durante toda esta semana. Galera, é muito bom saber que você tá aí ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho eu tô trazendo mais informações. Ah, não, é agora de uma vez, né? Ah, mas muito bom. Vou falar pra vocês aqui da Paula Matos. Paula Matos exalta a diversidade em clipe. Toda forma de amor é válida, segundo ela, né? Segundo a Flora Paula Matos. Paula Matos lançou na última quinta-feira o clipe da faixa Rosa Amarela, que já toca nas rádios desde 20 de abril. A canção fala sobre a celebração do amor e, para retratar isso, Paula faz um vídeo agradecendo a diversidade de casais. Ao site Ego, a cantora sertaneja falou sobre o início da sua ideia do projeto. A ideia veio de tantas coisas que eu vejo na internet no dia a dia. Os preconceitos, as críticas, muita coisa falando sobre a orientação social, racismo, preconceito contra as pessoas gordinhas, contra os idosos, contra os casais, contra os homossexuais, tudo isso, né? Eu quis mostrar a diversidade, vários exemplos de família, mostrar que toda forma de amor é válida, desde que seja amor, explicou aí a Paula. Muito legal. Uma marca de cosméticos fez recentemente uma campanha de comercial exaltando também a diversidade entre os casais. Assim que a propaganda começou a ser exibida, surgiram diversas reações homofóbicas e ameaças de boicote à marca. Olha que coisa terrível, mas Paula garantiu estar preparada para esse tipo de polêmica. Estou super preparada, não tenho problema com isso. Essa é a Paula aí, a Paula Matos, né? Muito legal. Galera, agora tem pra você, não é a Paula Matos, é a Paula Fernandes, que vem aí com Piração no Central do Sertanejo. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, eu céu no chão. Quando eu te vejo, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Sem jeito, disfarço, não nego, assumo que é vida. Mas essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é Central do Sertanejo. Passou como um furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe. Com saudade não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é um verdadeiro amor. Passou como um furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Eu preciso, tudo que eu quero é um verdadeiro amor. Oh, oh, oh. Central do Sertanejo. Hoje eu decidi, vou sair pela cidade. Hoje quero te encontrar e tentar entender. Se quer me ver chorar, se quer me ver sorrir, agora olha pra mim e vê que quem te amava sempre esteve aqui do lado seu. Mas você não percebeu. Eu que nunca quis outra pessoa, mas seu coração sempre me magoa. Só me faz chorar e só me faz sofrer. O que fez comigo é uma covardia, me deixou largado aqui nessa agonia. Não aguento mais só pensar em você. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. Pra mim e vê que quem te amava sempre esteve aqui do lado seu. Mas você não percebeu. Eu que nunca quis outra pessoa, mas seu coração sempre me magoa. Só me faz chorar e só me faz sofrer. O que fez comigo é uma covardia, me deixou largado aqui nessa agonia. Não aguento mais só pensar em você. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela. Bebo e choro, só por ela, querendo seu amor. Roberto Ronaldo, canto, bebo e choro. É sucesso no Central do Sertanejo. E quinta-feira maravilhosa. Desejo pra você, pra toda a sua família, pros seus amigos, pra todo mundo que tá ligado no Central do Sertanejo, uma quinta-feira, 5 de maio, maravilhosa. Quinta-feira impecável pra todo mundo aí, né? Com muitas novidades, com muitas conquistas na sua vida, muita amizade, muita felicidade, energia positiva sempre. Tendo bons pensamentos, você sempre vai ter coisas boas na sua vida. Eu tava lendo um negócio aqui no Facebook, às vezes tem muita asneira, mas às vezes tem muita coisa legal. A sua atitude, às vezes, não está naquilo que você faz, mas o maior massacre é aquilo que você pensa. Então, se você pensa coisas boas vão acontecer. Se você só pensar coisa ruim, só pensar desgraça, aí não vai ter jeito, né, meu amigo? Aí não vai ter jeito, minha amiga. Muita energia positiva, muita alegria pra todo mundo que tá ligado no Central do Sertanejo. Agora, por falar em alegria, eu tô trazendo aí uma dupla que com certeza transmite totalmente essa alegria pra gente, né? É sucesso! Chegando! Rio Negro e Solimões, no Central do Sertanejo, Furacão. Ela é um furacão, me faz perder a noção. O seu jeito me provoca, descontrola o coração. Eu já fiz ela feliz debaixo do meu chapéu. O seu corpo é puro fogo, seus lábios puro mel. Maravilhosa, misteriosa, tem procedência ou potência.

E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Vamos enlouquecer. Tudo preparado, hoje é dia de festa. Vamos tocar o fervo, Vicky, Vicky, vem dançar. Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar. Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar. Uma, duas, três, já deu. Já fiquei bem cara de pau. Cinco, seis, amanheceu. Eu arrochando sem parar. Galera na balada, bebe, bebe, fica louca. Essa música aí é sucesso, hein, gente? Olha, passa um pedacinho na Globo quase todo dia, né? A galera já sabe cantar só de ouvir aquele pedacinho. Como a Globo tem aí a forma de transformar a música em chiclete, né, gente? Você quer ficar ouvindo aquilo ali toda fila e blá, blá, blá. E aqui no Central do Sertanejo a gente toca as melhores, com certeza, pra você. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Obrigado pela sintonia. Amanhã, sexta-feira, dia 6 de maio, nós estaremos de volta, se Deus quiser, trazendo aí mais Central do Sertanejo pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Já quero desejar aí a todas as mamães, né, o próximo domingo aí, o Feliz Dia das Mães. E Dia das Mães tá chegando, hein? Feliz Dia das Mães pra todas as mamães, maravilha, que acompanham o Central do Sertanejo. Domingão tá chegando, né, gente? Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo. Feliz Dia das Mães! Ei, maravilha! Galera, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com Ele. Beijo pra todo mundo. Amanhã tem muito mais Central do Sertanejo. Amanhã tem Recordação. Amanhã tem as 6 músicas mais tocadas da semana. E é claro que eu conto com a sua audiência. Valeu, valeu! Até amanhã, até sexta-feira, com mais Central do Sertanejo. Vem aí a saideira, né? Tô trazendo pra vocês aí César Menotti e Fabiano. Valeu, gente! Até amanhã com mais Central do Sertanejo. Amar seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. E meu não use sombra, não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa pessoa não me apaixonar. Quem muda o caráter muda a consciência. É essencial manter a essência. Mesmo com arte, o artificial não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Central do Sertanejo.